qual é a tua, ó meu, nesse peditório que o suor já deu? Qual é a tua, ó meu, andares a dizer quem manda aqui sou eu? Qual é a tua, ó meu, nesse peditório que o suor já deu? Com 30 por uma linha, por acaso da liberdade e alegria. É só puxar a pontinha, cai o Carmo e a Trindade no mesmo dia. Com tanta ladra no mundo, o teu rato andava à caça dos sapadores. Quanto mais a dor dá fundo, menos a gente acha graça aos ditadores. Qual é a tua, ó meu, andares a dizer quem manda aqui sou eu? Tira a bota para o poder. Qual é a tua, ó meu, nesse peditório pessoal já deu? Qual é a tua, ó meu, andares a dizer quem manda aqui sou eu? Hein? Qual é a tua, ó meu, nesse peditório pessoal já deu? Semeou o desterro e o calvário sem nenhum dó, mas Santa Justa acordou porque a voz do operário não fala só. Pedes ajuda e mercês, mas só palha vais pondo no nosso prato. Engarrafa-se o marquês e cai o conde redondo, mais o beato à vespa. Qual é a tua, ó meu, andares a dizer quem manda aqui sou eu? Qual é a tua, ó meu, nesse peditório pessoal já deu? Vai embora! Qual é a tua, ó meu, andares a dizer quem manda aqui sou eu? Vai ao tirinho! Qual é a tua, ó meu, nesse peditório pessoal já deu? Sem socorro ardeu-te a tenda, mas tu ficas entre campos a ver se escapa. Até choras. Mas como não tens emenda, vais com baixa de sarampo para a buraca. Não é possível meter águas livres numa bica como tu queres. Quem pensa assim podes querer Campo Grande ou de Benfica. É nos prazeres. Estás a ouvir, ao Meco? Qual é a tua, ó meu?